da Rádio Comercial, City of Blinding Lights. Eu sou a Marta Santos e proponho agora uma viagem até outra city, a City do António Sérgio. Entenda-se, não é só Lisboa, mas aquele universo musical para a sua noite. É dentro de instantes. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Não acredito. Não acredito. Olha para mim. Olha-me nos olhos e diz que não me amas. Vês? Vês? Não consegues. Eu sabia. Agora com o Sapo é assim. Não há compromissos. Novo Sapo ADSL Free. Entra na banda larga sem carregamentos obrigatórios. Sapo ADSL, viva a sapar. Liga já 16200. Volta para mim. Assim, aos saltinhos. Estou, Chuchu. Sabes do que é que me lembrei? Daquela vez que fomos a Paris naquele fim de semana. Percorremos as margens do Sena, bebemos café naquele sítio ao pé da Sorbonne. Visitámos o Louvre e... passámos as noites de mãos dadas a assistir a filmes da Belle Époque. Lembras-te? Lembro-me sim, querida. Mas porquê que me estás a dizer isso tudo agora? Sei lá, deu-me. A primavera tem destas coisas. Viva a cada momento com o novo Samsung ZV10 com videochamada por 179€. Inclui 20€ de retoma. Viva o momento. Now. Vodafone. O tabaco é responsável por 1 em cada 10 mortes nos adultos. As farmácias portuguesas conhecem bem as dificuldades de quem quer deixar de fumar. De 17 a 31 de maio, dirija-se à sua farmácia e deixe de fumar com a ajuda do seu farmacêutico. Campanha de cessação tabágica disponível nas farmácias aderentes. Esta semana o Independente dá-lhe mais leitura. Leve para casa de graça uma obra de um destes autores. Agostina Bessa Luís, Alexandre O'Neill, José Cotileiro, Luís Pacheco, Setal Monteiro e muitos outros. Na compra de um jornal, oferecemos-lhe um livro. O Independente. A paixão diferente. Lourdes, estive a pensar. A nossa reforma vai ser tudo menos monótona. Nada de excursões, museus. Vamos morar para a Austrália, na praia, hein? Fazemos surf. Ou então Rio de Janeiro, não? O que tu quiseres, querida. Afinal de contas, temos sempre o plano B. A Lourdes e o Humberto têm um plano B sénior. Com um bocadinho por mês, têm conseguido uma grande poupança para o futuro. Além disso, receberam sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens à Madeira, leitores de DVD... Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Lourdes e o Humberto é que sabem. Boa noite, e cá estamos na tal city na qual todos gostamos de viver, António Sérgio, que é a tua. É agora, então. eu parece-me isto. Eu sei que o Futebol Clube do Porto fez a dobradinha à moda da cidade, como foi criado. Ah, sim. Mas este empurrão para os 6 minutos após a meia-noite é que eu acho incrível, não é exagero. António, estou a brincar. Eu não tenho culpa não, nenhuma. Eu estou a brincar, isto era uma deixa para a Marta Santos pegar no assunto e desenrolar todas as mágoas. Não vou desenrolar muito, não. A dobradinha do FQP, pronto, ainda dá para desenrolar aí mais umas semanas de festa, tá? Naturalmente que sim. Boa noite, nós te então, ficamos aqui. Então, boa noite. Esta cidade é... a comercial, mas sobretudo é universal. É isso mesmo. Não saiu nada mal. Olá, boa noite. A meia-noite está distante, 7 minutos neste momento. O som que identifica a entrada na tripla hora de António Sérgio nas antenas da comercial. Nas horas. Sexta-feira já anda no ar um certo cheiro a fim de semana, para alguns, evidentemente. Pedimos apenas alguma paciência e que alguns dos ouvintes da Rádio Comercial se deixem surpreender. A proposta vem aqui, Le Trio Jubrin, Misoge. Acompanho com palmas e punch. Arranca a tripla hora de sexta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial para todo o país. Le Trio Jubrin foi uma cortesia do Instituto Franco-Português. Seria uma pena se este som não nos tivesse chegado aos ouvidos. Merci, Institut. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills

Em termos de referências musicais, tão facilmente se fala de anos 20, 30, 60, 70 ou 80, mas onde a porca torce o rabo é que praticamente toda a gente parece querer esquecer a década de 90. Eis um contributo das horas de António Sérgio e aqui na Comercial para que alguém se lembre de grande música feita nos anos 90. Um caso, So Young, para os Suede, e para nós um inesquecível tema dos Wonder Stuff on the Ropes. Take these words and stick them in your head. Oh yeah. Roll them round until you can't forget what's said. Take this time to lie about everything, about who you are and who you've been. Don't let the world get in. It's happened to me. Seconds out. Do you wanna know what this fight's about? Commerciality over our content out. I'm alike in a lot of ways. I'm alike in a lot of ways. I'm alike in a lot of ways. It's happened to me. Músicas ofertam ótimas recordações para os Suede e também para este On the Ropes dos Wanda Stuff 10 anos depois, e este tema seria completamente diferente, mas ainda um hit single, o que não foi na altura de vida. Rádio Comercial, toca animar. Toca animar. Fico muito bem disposto, é um espetáculo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Toca Animar. Em Mangual, Carregal do Sal e Nelas 90.8. Rádio. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Ana Cristina Ferrão regressa este fim de semana, é amanhã à noite já, mas vai ser sábado, cerca da meia-noite e 25, na tripla hora de António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. Mais uma fala da tribo, desta vez os convidados vêm da Escola Superior Artes e Design das Caldas da Rainha, tudo a propósito de um tópico chamado Floresta Encantada. Deve dar não só bom som, mas também boas ideias. A propósito de fala da tribo, não resistimos a reproduzir aqui outro dos momentos do último fim de semana com os nossos convidados, a Naifa. ouvintes no final da semana passada em pleno estúdio da Rádio Comercial e em mais uma edição da Fala da Tribo. Foi uma segunda recuperação a quatro temas dessa noite mágica para recuperarmos ao longo deste verão. Sim, já se pode falar de verão 2006. A propósito de Summertime Stranger in Pop Del Arte, do álbum Pop Plastic. Comparação 85-2005. Strange in the summertime, walking lonely in the street at night, dancing, drinking in a disco. Stranger Than In Summertime, um dos originais incluídos, são três, salvo erro, no Pop Del Arte, edição do final de, ou do início de 2006, que reporta 85-2005, 20 anos de Pop Del Arte. Bem, hajam há pouco a Knife em plena Fala da Tribo, cabine da Rádio Comercial com Ana Cristina Ferrão. E já agora, porque às vezes quando os convidados chegam falamos ou dizemos que aqui já estiveram bandas tão dispares como Hipnótica, Mate Ratos e até Pesticida, os sobrolhos franzem-se. Pesticida, Chuta Cavalo, em direto na Comercial. Está de volta ao bairro, veio de uma cura, já anda nas ruas à procura de aventura. Vestiu-se lavadinha e foi a casa da avó, porque tinha saudade, saudade do pó. Já tentou matá-la, afogá-la com uma pinga, empunhou-lhe as mãos e já tem uma seringa. Foi pronto a folido, custou-lhe uma milena e foi para casa dar um caldo. Chuta Cavalo, ele chuta cavalo, chuta cavalo, ele chuta. Chuta cavalo, ele chuta cavalo, chuta cavalo e morrerá. História do bairro onde eu vivi, há muito tempo que era bem diferente. Agora partiram cada um para seu lado e foram à procura daquela foda nada. Uns foram na Fodel, mas pontos foram estica. Roubaram duas velhas lá para as portas para fica. Apareceram roxos no tablet e deitados mesmo à beira da morte. Chuta o cavalo, eles chutam o cavalo, chutam o cavalo, eles chutam. Chuta o cavalo, eles chutam o cavalo, chutam o cavalo e morrerão. Chuta o cavalo, chutam o cavalo, chutam. Eles chutam, chutam, chutam, chutam, chutam o cavalo, eles chutam o cavalo, chutam o cavalo e morrerão. Chuta o cavalo, chupa o cavalo, chupa o cavalo, eles chupa, chupa. Chuta o cavalo, eles chutam o cavalo, chutam o cavalo e morrerão. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. A multidão agita os cascóis. As bandeiras estão no ar. As câmaras já estão ligadas. O autocarro da seleção aproxima-se do estádio. E Portugal está a postos para o Euro Sub-21, que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21. Em exclusivo na TVI. É sexta-feira à noite, nesta altura ainda estamos a caminho da 1:12, não, menos 11 minutos para a 1, convosco a companhia de António Sérgio, 03, terça a sábado, por aqui para todo o país. Termina com calminha, pelos vistos, mas também com Suad Massi, a série de 7 músicas ótimas. Queríamos dizer, é uma oferta ótimos. Segue o que sentes. Suad Massi. Honeysuckle. هذا الوقت كل حال كل دقيقة يتبدل. هاد الوقت يورق الجر تبدا تتبل وريحة التراب كي تصب الشتا دمعة فايني تلعب تفكرك انت. فاد الوقت يتغيب الشمس وما تزيد تبان. هاد الوقت كي طيور تهاجر للصلاة وريحة التراب كي تصب الشتاق Praticamente a terminarmos a primeira de 3 horas, é o contacto habitual de António Sérgio convosco, antenas da Rádio Comercial 03, edição de sexta-feira. Lá mais para a parte final da segunda hora, voltam as rubricas fixas e logo em noite, em que dão o bafo, 1h40, viagem downtown. Logo após as duas, debaixo da língua, e uma última colher de tratamento no que diz respeito a esta semana, evidentemente, para a colher de blues. Para os sons finais desta hora, deixamos o som surpresa dos Magic Numbers. Last on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. And pour me a drink, and I'm yours. I could lie to anyone who's ever felt sure of a reason.

terça à sábado, meia-noite, 3, antenas da Rádio Comercial para todo o país, é António Sérgio, nas horas. Dead Lost in Heaven, depois Demon Days, título tema para o último e espetacular Gorillaz. São horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e não é fácil cruzar, mas às vezes acontece. Nem que seja com uma recordação. Fat Boy Slim. Oh, Glory Days. Queríamos dizer, praise you. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We'll be right back.

São dois títulos e é um pouco a título póstumo no que se refere pelo menos a um dos membros destes Go Betweens, Grant McLellan. A recordação de um álbum de 2000, The Friends of Rachel Worth, através dos temas Orpheus, Bitch e Magic in Here. Been listening to the wrong radio station. Can you hear? Meia-noite, 3, terça a sábado, Rádio Comercial Rede Nacional com António Sérgio. Arctic Monkeys. Bye. know, kick me out, kick me out. I don't want to hear you, kick me out, kick me out. I don't want to hear you, I don't want to hear you. Fate tells us San Francisco. Amazing though, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Tales of San Francisco foi naturalmente o título mais rapidamente adotado por aqui nos nossos gostos e passagens. O que entretanto solidarizou realmente os Arctic Monkeys foi este I Bet You Look Good on the Dance Floor. Mas não é só por isso que passamos, é uma versão a seguir que vai espantar alguns. Oh,

3, de terça a sábado, nas antenas da Rádio Comercial, na companhia de António Sérgio e, neste caso, também dos Yards. O tema chama-se Five Flies. Lindíssimo, por sinal. Fica atento. All I really wanted was an open mind to understand what I was thinking. You came without a warning through the bright sunlight. You came in just as I was leaving, leaving. Oh,

take your leave, and I'll stay here till the woodcock comes and the martlet starts to sing for the snow. Soonest, numa versão bem diferente de uma que rodávamos há um tempo atrás, e a companhia de Eliza Cotty na viagem Downtown, excerto neste caso para o álbum Rice.

dele na Grã-Bretanha, em tempos muito anteriores às primeiras aventuras de, por exemplo, The Piper at the Gates of Dawn dos Pink Floyd. Ficam, por exemplo, aqui Kaleidoscope, Zombies, até mesmo os Procol Harum. Outside the gates of Surrey. Esta semana estivemos com Psych Out, uma compilação da revista Mojo, onde incluímos hoje Zombies, Procol Harum, Buckley James Harvest, até mesmo os Focus 3. Just a face that used to be. Thousand years behind.

jeito de recordação, lista negra em desfile, porque amanhã há fala de tribo e não há, portanto, espaço na edição de sexta para sábado. Ghost Town, os Specials e também Mother, She Said, tema da série. She Said. E ainda nas recordações, Boomtown Rats, A Whole of Me. Yeah.

Set a hand for Jack Newhouse on the bass. Chris Layton on the drum. My name's Stevie Vaughn, we're known as Double Trouble. Hope you're enjoying yourself tonight. Colher de Blues, Stevie Ray Vaughan. Esta semana a Colher de Blues e o tratamento estiveram entregues a Stevie Ray Vaughan e o seu pequeno grupo, mais dois apenas, bateria e baixo, Double Trouble, live from Austin, Texas. São os minutos finais de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Aproveitando ainda o clima das recordações, neste caso, Red Meat. There's a star above the manga tonight. Not Recordações, aproveitando o espaço livre, porque amanhã há fala da tribo por aqui nas horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Foram os Red Red Meat. Estamos entretanto e ainda deixem ver 6 minutos das 3 da manhã. Sintonizar a Rádio Comercial.